o seu jeitinho de sorrir e de falar. É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão. Lhe entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Amar você. Amar você.